Ice Mix on an Asia. Like a gente sente só. Dias que não me vejo sem você, noites que me pergunto como sou. Eu me vejo em seu olhar, mas não posso aceitar essa corrente presa em minha mão. Que vou fazer pra me livrar do que me prende a você? Sou escrava da paixão, aprisionando meu coração. Minha amnésia me faz te esquecer. A solidão muitas vezes me acompanha. Disso tudo quis fugir, eu não queria estar aqui. Fico os dedos nos e os anéis. O sentimento vou escapar, não vou dar sopa pro azar. Caí ajoelhada aos seus pés. Eu, pra me livrar do que me prende a você, eu me vejo no teu olhar. Não vou aceitar uma corrente presa em minha mão. Spice Mix. Que não me vejo sem você, noites que me pergunto como sou. Eu me vejo em seu olhar, eu não vou aceitar essa corrente presa em minha mão. Que vou fazer pra me livrar do que me prende a você? Sou escrava da paixão, aprisionou meu coração. Minha amnésia me faz te esquecer. A solidão muitas vezes me acompanha. Disso tudo eu quis fugir, eu não queria estar aqui. Fico os dedos vãos e os anéis. O sentimento vou escapar, não vou dar sopra pro azar. Caí ajoelhada aos seus pés. Eu, pra me livrar do que me prende a você, eu me vejo no teu olhar. Não vou aceitar uma corrente presa em minha mão. Que vou fazer pra me livrar do que me prende a você? Sou escrava da paixão, acorrentou meu coração. Minha amnésia me faz te esquecer. Minha amnésia me faz te esquecer. Minha amnésia me faz te esquecer. Minha amnésia me faz te esquecer.